luxuosa Carroça da Saudade, com Wellington Franjinha. Oferecimento Júnior do Comércio, RW Multimarcas, Malucos Lanches, Estrela Tour, Rony Autopeças, Oficina RC, Gilson Lanches, Tacacá da Diva e Oficina Nogueira. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. Começar aqui com o mais marcante pra galera. Pegar aí a patroa e dançar no salão. Festão da flecheira, vamos nessa, Franjinha! Lembro quando essa música começou, né? Ah, meu Deus do céu! Alô, Fernando! É de luxo! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não... Equipe Ferro com Aço também, um grande abraço pra vocês. Já tamo por aqui, um abraço. Olha o Pato também, doido, rapaz, meu amigo. Ai, o americano, agência também de Dracoateua. Um abraço do Franjinha. Bacante, vem dançando aí, ó! Galera de Águas Lindas, Zabur aqui também. Seguindo a Luxuosa, muito obrigado, valeu! Aqui, na Carroça da Saudade. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Chegou na carroça, onde ele tava no Caribe. E hoje tá aqui, um abraço. Um abraço a você, Chapeuzinho. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Vai, Fernando, vai. Pra começar com o Azul Marcante aí. Eu vim perceber, rapaz, o Fernando tá carreira solo, é isso aí? Não, procede, mas ele viajou. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas... Galera do Cazoeiro, um abraço pra vocês. Já estou por aqui, na Luxuosa, Tapa e Dégua. No áudio, Marcelo Henrique. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta, não vou suportar. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero. Quero sim, porque não vê. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se acabar. Eu sempre vou te amar. Jura, nunca vou te deixar. Jura, eu sempre. Maricota, já tá por aqui, galera de Aceiteua. Um grande abraço, nosso amigo Pote, já veio por aqui, tá só de boa. Daqui a pouquinho vai levar aquele CD dessas marcantes com nosso CD. E a gente vai detonando o festival da Caíca, Franginha. O Louro Bix falou que a Brenda é o nome da emoção. Sei que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido. És o céu inferno que entrou na minha vida, esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Olha as mesas, viu, gente? Não são vendidas. E você que encontrar algum garçom que tá vendendo a mesa, só avisar a diretoria da festa, tá bom? Sargento Oliveira, pode chegar juntinho também. Com toda a diretoria da festa, tá bom? Do evento. Hoje tem garçom que tá vendendo. Já tem gente sabicorando. Cleito Correia, o nome da emoção. Muito obrigado, Cleito. Mais um ano, estamos juntinho aqui. Olha o pacote de cerveja da equipe Princesinha da Ponta da Areia. Quero bem assim, quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim, quero todinho só pra mim. Os amigos do rock também estão juntinho, Elinho, Sandresa também, tá toda a galera. Um grande abraço, nosso amigo Rodrigo, Ezequiel também, tá todo mundo, bora curtir, bora dançar, que tá pai d'água! Nosso amigo Teves. Meu coração. Então pronto, tá juntinho com o Louro? Tá tudo pai d'água, galera. Pois não é fácil viver assim. Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor não me trate assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é. Comitiva aí do Lago do Povo, tão passeando, tão aqui, pai d'Eguão. Você, no meu coração, volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Bora, bora, bora aí, ó. Sétimo festival da equipe Vermelhão de Santa Teresa, 14, 15 de setembro. Banda Beijo Molhado. Carroça da Saudade. O Wellington Franginha. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. O Davidson também, então, né, galera? Juntinho com o Lono Mix. É verdade. Tá todo mundo curtindo. Tá pai d'água. A curtição de DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. CDs gravando ao vivo. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. DJ Dino no altar sonoro. DJ Dino vai pra cima da galera tocar. curtir logo as marcantes, vem pai d'égua. Galera, pode chegar juntinho, vai dançando, vai sabicorando, que a festa vai até altas horas, meu irmão. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto, descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Os primos, o Marco, nosso amigo Neto, tudo bem, o Adriano? Fala, Daniel Flechal, vamos daqui! Imita o mago, eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Carroça é festa, a comitiva líder das fronteiras. Passem duas mixagens para os DJs do Pará. Deixa marcante, vai! Darley também do supermercado do Carlito de Bragança, nosso amigo Gleidson também de Uberlândia, Minas Gerais. Um grande abraço para vocês, tá bom? Estou aqui fazendo parte dessa festa maravilhosa. Banda Safira. Aí, Toninho! E gosta, DJ Toninho. A sua decisão está tomada. Daniel também, nosso amigo do Lava Jato, do Pega em Capanema. Olha, Daniel! Um abraço pra vocês, do melhor Lava Jato, que bom sinal, viu? É do Pega, eu tô sabendo, em Capanema. De repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui. Marcelo Caleb, o Marcílio, um grande abraço do Brasil. Quando morrer, essa distância, eu sozinho aqui. Se tu te vais de mim, se tu te vais de mim, se tu te vais, a vida não será nunca o que antes foi. Te juro que tenho jamais por você. Se tu vais de mim, se tu te vais de mim. Comitiva que vai sair daqui da Flecheira, que vai também assistir o jogo do Paysandu e Clube do Remo, o Repá no Mangueirão, viu, gente? Acabou lá no Mangueirão, vão estar na Via Show, antiga Metrópole City Hall, até 2 horas da manhã. A comitiva vai pro jogo ver o seu time no coração e acabando por lá, vamos estar lá na Via Show, fazendo a festa, fazendo a hora, porque é luxuosa! O tá Tarcísio também do comércio. Já tá aqui, é, rompendo fronteiras. Um abraço pra você. É, é muito Tarcísio, né, Toninho? É. É de luxo. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o povo, tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta. Sair pra dançar aí, a jaca de vinte, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Roça da Saudade. Luxuosa. Wellington Franjinha. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir. Enganar o coração. Por mais que eu quisesse. Eu acho que agora ele vai trocar o pendrive, né? Na sequência aí vai fazer ele trocar aquele pendrive do carro. Voltando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, no furacão do som. DJ Zedilson de Elson, são os melhores DJs. Nosso amigo Giovanni também, o Júnior do Açaí. Olha aí, Toninho, Açaí, Toninho. Aí, moço. Vai, nego, pensou na flecheira. Vamos embora, bora. Simbora, bora, bora. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. Começando com as marcantes, a gente vai detonando, fazendo você lembrar de muita coisa, tá bom? Aqui na Luciosa é um som bem eclético, tocamos saudade, a roça, marcante. E quando vocês estiverem juntinho com a gente tá juntinho com vocês, é a Luciosa! Luciosa! Galera do Flamengo, do Cocal, abraço a vocês. Vamos até de manhã, meu Deus do céu! É de luxo! Família Maricota, até de manhã também. Toda a rapaziada já aceitou. Nosso amigo Pote também, toda a galera juntinho aí, tomando todas. Pode crer! Pitona Caceteiro. Equipe aí, os safadinhos da flecheira. Um grande abraço no Brasil, valeu. Tamo aqui, só de boa. Fala, Marquinho, da Saveira. Da Saveira, o Branca de Neve da Buraquinho. O grande Marquinho, vai curtindo, vai. E aí, Loro Mixer! Chega a noite, E Pantera? Aquele gritinho vai ficar legal. A Carlina também, nosso amigo Pitbull, a Marlúcia, a Cleude, o Brendo, tá todo mundo aqui, tá legal! RR Futebol Clube tá aqui! Wellington Franzinha comandando! Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. DJ Wellington Franzinha, a máquina humana. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Flecheira, e a gente fazer a festa luxuosa pra vocês, só de boa. Luxuosa carroça da saudade. Vai comandando aí, ó. O Wellington Franzinha comandando. O Wellington Franzinha, luxuosa carroça da saudade. Solte a emoção e deixe se levar. DJ Júnior, Prime, um abraço pra você. Olha a Teila Moraes também. Um abraço mesmo de coração. Estamos aqui juntinho na luxuosa, que bacana. Grande Vidigal, um abraço a você, Vidigal. O nosso camisa 10 ao lado do melhor, Nanã. É, eu e você, você e eu. DJ Vidigal, o experiente da Ilha do Marajó. Lima Neto. Ai, passarinho! Rapaz, cadê a dupla da batata, hein? Roberto, Roberto. DJ Michael. Pra detonar, Franginha, vai detonando! DJ Wellington Franginha. O DJ que você respeita. Quer ficar pra lá e pra cá, vai! Alanzinho. Só nós dois, outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Deixa o copo secar, deixa o rosto morrer. Gravou, né? A cabeça girar. O Jean Carvalho também. Bora, Breno! Rodolfo! O Iago Carvalho também. Da grande família de Traquaté. É de luxo. Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda tá tempo. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, em tomada aqui em casa. Alanzinho, simplesmente romântico. Você chegou me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sorri. Obrigado. Galera da Lona Azul, galera de Deua, um abraço pra vocês. Vieram aqui na Flecheira. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço? Luxuosa de luxo. É. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Essas músicas aí, o nosso amigo Pote oferece para sua esposa, tá bom? Da família Maricota. Todas as músicas, passa o pano. As costas. Então fica. Lohane Araújo. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Amigos do Rock, Nilson, Andresa, Rodrigo, Ezequiel. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Trouxe um pacote de cerveja aqui para o empresário Bu e também o gerente Davidson. Eu quero ir, quero. E o Japaca tá aqui. Hoje é aniversário do meu grande parceiro, amigo, o grande Rover. Parabéns para você. Ele que é da montagem aqui da Luxuosa Carroça da Saudade. Felicitações aí dos DJs da carroça, de toda a empresa Carroça da Saudade. E também dos seus amigos Nanã, o Vidigal, o Papagaio, o grande Rover, o homem da uva da Itália, a banana da Bahia e a maçã do Japão. Nana nem vem, igual ela só. O B doido também, Gessiane, um abraço. E Dandy, trago até eu aqui, ó. Alanzinho, simplesmente romântico. Pensa numa música. A música mais estourada, mano. Eu já queria, eu desejava, sonhava. Um abraço à família Reis, do Bar Reis, Vila Fátima. Um abraço pra vocês. Você. Que musicão! Pra todo dia ter a sua companhia, outra metade. A carroça da saudade. Vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor que o meu coração sentiu. Já já os Zecas vão entrar em campo. Aliás, já vai um Zeca entrar. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que... você ligasse. Música do Fernando da Segunda. Que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Vamos, pelo amor de Deus, tá gravando. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Vai dançando, vai roçando, vai. Depois que eu conheci você. Então diz por quê. Cadê o babuíno, hein, rapaz? Mas após de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse o fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Parceiro Jabaca também, um abraço. Solteiro. O Giro de Belém, ele veio de Belém do Pará. Aí, Japaca! Belém do Pará. Tá aqui! Alancinho, simplesmente romântico. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Vidigal. Mas é a primeira vez. Assume rapidola aqui o lugar do babuinho. Acho que ele não tá afim de trabalhar. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada. Foi esse o fim que você escolheu. Roçando, como é que é? Para de dizer que eu te traí. Franginho. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para como é que é? Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu. Aí, garçom, um pacote aí pra galera do Flamengo. Atenção, garçom, trazer um pacote pra galera do Flamengo. Tá filho e bebê, rapaz. Me mata não. Essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. O nosso amigo Marlu, minha esquerda, sutira aí com a família Maricota. Um abraço pra vocês, tá bom? Olha, família. Família Paulo Cansado, em breve levando a carroça da saudade na festa do Paulo Cansado. Vai ser lá na Vila dos Neves, Traguateu. Vai ser legal. E até meu modo de vida eu modifiquei. Saudade vai rolando agora. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro. Um abraço aí, galera da Ferlino. Que bom, senão, rapaz, não vi nem tocar aí o som. Eu vou botar pra tocar aí. Parareia, até de manhã, até meio-dia. Um abraço do Franzinho, toda a família aí da Fiorino. Já tô sabendo que é brabo aí o som. Os primos também do Flechão, nosso amigo Marco Neto, Adriano, Guardariel, tá por aqui, curtida luxuosa aí, Daniel. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. devagar. Galera de Água Gelina, um grande abraço pra vocês, tá bom? Tá todo mundo aqui. Nunca vai ter fim. Do Wellington Franzinha. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Fotos é na G3. É, rapaz. Você tira uma foto, fica bonitão que você nem se conhece. Eu também te amo. Vai trabalhar. Cadê, rapaz? Cadê a Loura, hein? Vai trabalhar, Loura. Eu também te quero. Aí, garçom, um pacote de cerveja pra equipe Lona Azul, lá de Ananindeua. Estão com muita sede. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas e que o nosso amor nunca... Tiago, nosso amigo Tiago Nayara Macau. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Tiago Amaral e Nayara Amaral. Não! Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Vai rolando, só na moral, a luxuosa pra você, e você não pode ter onda, porque a saudade vai rolando com franjinha, já já tem Josias pra detonar também. Bora, bora, como é que é? DJ Wellington Carroça. Olha o shake, shake confusão. Vamos aqui, seu limbo. A Val também, a mulher do celular. Sou eu, sou eu. Sou as curvas. O Ailton, o Adelino também, o Geraldo. Sou eu. Sua esposa, Suane. Sou da família Reis, um abraço a vocês. Sou eu, a luz do luar, do luar. O Adair também, o presidente do Brasil, o futsal. Seu Oliveira também no mercantil. Jatobá! Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das matas. Sou eu, a luz do luar. Do luar, do luar, do luar. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha. O seu amigo Marcelo Araújo Borges tá por aqui, só de boa. Sou eu, sou eu. O sertanejo que vaga mundo afora sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu. Se liga aí, ó. Bora! Festival da Caíga, a gente vai detonando. Aquela mulher safada, meu irmão. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Não falo nada, Deus tá vendo. Eita, carroça pai d'égua. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Atenção, André, eu tava chegando aqui do lado direito, tem gente querendo copos. Os copos. O André chegou! Será que todas são iguais? esta safada. Mas tem música que o cara faz pra aquela mulher que se identifica, meu irmão. É doido. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. E garçom, dois pacotes aí pra galera do Flamengo. Deixei, deu errado, ainda fui abandonado. Carroça é festa, veio diretamente de Belém do Pará. Belém do Pará. Tá aqui! Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. E as curiquinhas. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer. Saudade vai detonando, franjinha! Peça da Caíca! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei. Um abraço toda a família aí! Satiro e a família Koga. Tá por aqui, um abraço a você. Tão curtida, luxuosa, são todas de luxo. É de luxo. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Você vai ser todo meu, todo meu, todo meu. A minha tentativa. Nosso amigo Zeco aí, da Pensaria dos Irmãos. Já falou, Zé Franchinha, vamos almoçar amanhã. E todos os argumentos é nóis. Que criei pra você. Você não aceitou, então chorei. Bora! Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra cacer. Mas sabe que não sou de desistir. Sei que tudo pode acontecer. Briguei tanto pelo aquele chapéu. Quem levou ele ontem foi o segurança do Caribe. Impressionante. Todo meu. Para dançar, minha irmã. Todo meu. Festival da Caíca, detonando o Wellington Franjinha. O Wellington Franjinha comandando. A luxuosa. Luxuosa carroça da saudade. Amigo Baby também de Benevides. Tá por aqui, um abraço pra você. Bora, Baby, bora, Baby. Cleito Correia, o nome da emoção. Que organização, hein, Cleito? Parabéns pra você, garoto. Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Louro Mix. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Errei com relação ao nosso amor. O domingo no bar dos amigos aí, a tardezinha, né? Automotiva. Vai ser legal. É a Florina que vai tocar, né? Então pronto, vai ser Pai Degon. Acho que eu vou, acho que eu vou. Depois eu vou pra Belém. Com relação ao nosso amor. É tardezinha, Jesus. Com seu sentimento brinquei e você. E a ressaca do Círio de Bragança, viu, galera? Vai ser o grande encontro. Futuosa Carroça da Saudade. Lendário Rubi e Siqueirão. Ressaca do Círio de Bragança, viu? Vai ser uma segunda-feira. Quero todo o carroça festa inteiro, inteiro. E na terça todo mundo de sunga, junhé, de maiô, ai, a juruteua. Lúcio CDs gravando ao vivo. Já tem os ossinhos pra detonar. Fazer muita festa, fazer muita hora. Toninho, e depois tem DJ Tom Máximo. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Aí, Zeca. O Alex também, o rabiscado da carroça. Vamos aqui, um abraço pra você. Vamos embora então. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Lúcio CDs vai gravando. Bora lá. Pega a coringa aí, dança aí, vai. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Os amigos também do rock, é um abraço, os amigos do rock tão famosos, rapaz. O Erenilson também, Andresa Rodrigues, é que é. Só pra quem sabe dançar, quem não sabe fica olhando, tá bom? Faço caqueado mesmo, tu não sabendo. Vai, vai aí, programado. Ali em Bragança tem a Casa das Polpas. É verdade, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui juntinho e curtindo aquela saudade. Não deixa o Toninho saber esse endereço aí, meu Deus do céu. Produções e mixagens DJ Claudinho. Josias, aquela saudade que você respeita. Como é que ele vai detonar? Vai tocar muita coisa pra galera. Vamos embora! É, Josias, acho. Acho que eu já fiquei apaixonado hoje. Sai, Ventão! DJ Claudinho, a criatividade e a competência. Sequência. Pra direita, também, nosso amigo Cleiton, Salles, o Lucas, família São João da Buraquê, um abraço! O verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha, dá um show. É, rapaz. É doido. Caqueado. Lúcio CDs. Hora pra acabar essa festa, viu? Já fiquei sabendo, a direção já me falou. Nosso amigo Wesley, pela primeira vez aqui na carroça. Ele que veio de Minas Gerais pro show da Luzosa, que bacana. Ele já tá com um cartãozinho do melhor hotel em Bragança, Hotel Milênio, do tio Chico. Josias! Galera da Casa das Polpas, assessoria aí atrás do maluquinho ali embaixo. Ai! Assessoria. Casa das Polpas. Ainda bem que não é do açaí, senão o Toninho já tava lá. Josias, detona, garoto! Detona! Vai pra cima! Obrigado, ouvintes, que curtiram o CD da Dona da Noite. Dona da Noite. Esperamos por vocês em nossos eventos. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão.